passageiros do podcast no ônibus. Eu sou o Gabriel e eu gostaria de viver um dia no mundo de massinha. Eu sou o Raul e eu quero ser o Hank Moody. Eu sou o Fabrício e eu pergunto, o mais importante é o tamanho do episódio ou o prazer que ele proporciona? Isso, o cara com pinto pequeno. Eu sou o Rafael Fifo e já que a gente tá falando em séries, eu digo R total é igual a R1 mais R2. Hã? Que porra é essa? Hoje vamos falar de algumas séries, cada um vai falar sobre três séries que acompanha, que já acompanhou. Vai conhecer um pouco o perfil de quem vai falar aqui no podcast, né? A primeira série que eu vou falar é o The Walking Dead. Seria uma adaptação de um quadrinho, o pessoal criticou um pouco no final, mas é uma adaptação de um quadrinho que conta a história do mundo que teve uma peste e poucas pessoas não viraram zumbis. Conta a história da sobrevivência dessas pessoas. Tem um cara que é muito foda, que é o Glenn. Ele é o japonesinho que pega o carro e vai dirigindo pela estrada vazia. Cara, esse cara é muito foda. Pra mim, ele é o melhor personagem da série também. Mas esse Glenn aí, o esquema dele é pegar um carro e ficar dirigindo no deserto, porra. Tem uma cena que ele pega o carro, uma estrada que tá vazia por causa dos zumbis, né? Tá toda parada e tal, e tem uma faixa que tá vazia. Com o alarme ligado. Com o alarme ligado, ele sai correndo com o carro que eles roubaram pra salvar a galera. E o alarme tá ligado pra chamar os zumbis pra ele, né? E ele sai a toda com o carro, gritando assim. Ô, Fifo, é um japonês, cara. O cara é integrador em pizza. E é o personagem mais foda do seriado. Tipo assim, mais overpower. Ah, tá. Eu acho que ele devia ser o principal, mas talvez se ele fosse o principal não fosse tão massa, né? A pior personagem pra mim é aquela Carol, que é a que apanhava do marido. Cara, eu não sei se era a interpretação da atriz, se é a personagem que é fraca, mas... É a careca, né? É a careca, é. Pra mim, o melhor episódio de todos é o segundo episódio da primeira temporada, que é o Guts, que é o que aparece o cara dirigindo a toda com o carro. E também é o que eles andam no meio dos zumbis com as tripas todas, que aquela cena é muito boa também. Nossa, é foda. É o Glenn andando junto com o personagem principal. Que é? Que eu esqueci o nome agora. Não! Esse principal tá sem moral aí, velho. É o Rick. Cara, esse episódio é muito massa. O que eu falei que era uma adaptação meio conturbada é porque o último episódio é totalmente fora da revista. Nada que aconteceu naquele episódio existe na revista, entendeu? Mas depois que acabou a série, um dos produtores falou que por mais que ela saia do rumo, se achar alguma história legal, ela vai sair por um, dois episódios, mas no fim ela sempre vai voltar pro rumo da série. Isso foi o que acalmou um pouco os fãs dos quadrinhos. Isso é bem confortante mesmo. Porque assim, o último episódio não tem nada a ver mesmo, assim. Vocês leram os quadrinhos? Eu não li todos ainda, mas eu já li os da primeira temporada. Se o Gabriel não leu, eu não tenho a menor chance de ter lido. Bom, mas esses quadrinhos foram lançados quando? Então, os quadrinhos são lançados ainda. Ainda? Ah, então tem bastante coisa ainda. Tem uma porrada de coisa. A revista tá no número 84. Porra! Caraca! História tem, né? E o mais legal da história, cara, é que ela não se foca no zombie apocalipse. Ela se foca nas pessoas, cara. É muito foda isso. Sim, sim. É muito bom, cara. Mas uma coisa chata, irritante do Walking Dead é a esposa do principal, do Rick. Pelo que quando eu vi que ela tava dando pro outro cara lá, velho. Porra. Ela tava dando pro zumbi? Filho da... pro melhor amigo do marido dela. Spoiler sinistro aqui, hein? Mas é o seguinte, é nisso que a série se foca, tá ligado? É um zombie apocalipse, tipo, tudo foi pra merda. E agora, como é que vive a sociedade? Isso que é o máximo. Sim, isso é verdade, com certeza. O problema não é nem ela, cara. Quer dizer, é os dois, né, cara? Agora, tipo, o brother do cara comer a esposa dele, velho. É foda. Sim, mas nem tanto quanto a isso, porque a história já tá escrita, né? Pelo menos acredito que seja assim nos quadrinhos. Mas a atriz que faz é a mesma do Prison Break, é a médica do Prison Break. E ela é muito sem graça, muito ruim, ela não sabe atuar direito. Sei lá. Eu pegava, hein? Sim. Nada contra. Só de, não passa emoção, pelo menos pra mim. Bom, eu vou falar primeiramente da... Acho que é a mais popular, a Two and a Half Men. Men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, É o Yeah Baby. Série espetacular de humor, já tá na 8ª temporada, né? E desde o começo foi um episódio mais engraçado que o outro, assim. Teve umas temporadas piorzinhas, mas basicamente se foca na história de três personagens, que é o Charlie, que é o Charlie Sheen, o Alan, que é o John Cryer, e o Jake. O nome do Alan é John Cryer? É. Cryer? Tem a ver com o personagem. Explica muita coisa. Não, do Jake é o nome de cantor de heavy metal, Angus T. Jones. Caralho, matou a pau. Charlie mora na praia, solteirão, pega todas as mulheres, só bebe, vive uma vida de rei. É o único casado do grupo, fala que a vida de rei do cara que pega todo mundo é... Caralho, isso é sinistro mesmo. Genial, que tirada genial. Isso pode entrar no programa, minha esposa falou que só autoriza eu gravar o podcast se eu falar que eu amo ela, então amor, eu te amo. E aí o irmão dele se divorcia da mulher e vai morar com o filho na casa dele. Então aí a história vai contando basicamente isso e tem vários outros personagens. Um dos mais engraçados é a Bertha, a governante do Charlie. Fala aí, Raul. Que é a melhor personagem do seriado, de longe, cara. Bem melhor que o Charlie Sheen, cara. A sobrinha dela, o filho, sei lá, é melhor. A Bertha, cara, é o personagem mais esculachado da série, cara. Porque ela xinga todo mundo, ela manda na casa, aqueles dois são meio capacho dela, é muito massa. Muito massa. É, ela é mais chefe da casa que o Charlie. Não, e todo mundo é mais chefe da casa que o Charlie, até o Alan, né, cara. E pra quem não sabe, o Charlie Sheen é aquele mesmo lá, o de sempre, que fez o Top Gang, vocês lembram? Pô, ele fez Wall Street, cara. Cara, ele participou de Friends. Ele fez Apocalipse Now. Não! Ele fez Platoon, né? Platoon, isso, desculpa. Apocalipse Now, não. Ele participou até do Big Bang Theory, que é outra série que a gente vai falar em algum episódio. Ah, pode crer. Os Três Mosqueteiros. Ah, eu tenho uma boa. Ele participou de Curtindo a Vida Doidado. Caralho. Quando a irmã do Ferris Bueller, ela vai pra prisão lá, o Charlie Sheen, ele tá sendo preso lá por... drogas, não sei, alguma coisa assim. Típico. É mesmo? E... aliás, né, recentemente pegaram ele com uma prostituta. Com várias prostitutas. Mas também, ele é o ator mais bem pago dos Estados Unidos atualmente, assim, pelo menos em questão de séries. Ele ganha 1,25 milhões de dólares por episódio. Cara, e gasta tudo em cachaça, né? Se alguém tiver mais bem pago que ele, também é muito fudendo, né, cara? Ganha mais que Frank, né, que na última temporada era cada um ganhava 1 milhão. Ah, mas isso aí, pô, há quanto tempo, né? Tem inflação e tudo mais. É, sim, sim. Só por curiosidade, o Alan ganha 550 mil dólares por episódio e o Jake ganha 250 mil. Filho do uma... É. A Bertha devia ganhar mais que todos eles, né, cara? Com certeza, pelo menos aquela história do Charlie. O Alan é um dos mais engraçados, as histórias do Alan, as coisas que ele se mete. Tava lembrando aqui aqueles episódios lá com a Judith, que é a ex-esposa do Alan, ela vai se casar de novo e ele não vai mais precisar pagar a pensão alimentícia. Esse episódio é sensacional, cara. Ele faz um cheque do tamanho de uma porta, assim, pra... pra dar pra ela como a última pensão. E ele vai entregar pessoalmente e o Charlie tira uma foto, assim, com ele sorrindo do lado. Ele fica dançando. 5, 6, 7, 8. No more alimony. No more. Por sinal, cara, a Judith tá o personagem mais mal aproveitado da série. Porque ela é uma puta boa personagem, cara. É, e a atriz é boa também. A atriz é ótima, excelente. Sempre que ela aparece, deixa algumas boas deixas. Ela causa um estrago no roteiro, né? Sim. Personagem massa também que eu acho é a Rose, né? Que, pelo menos no início, né? Não sei como é que tá agora, porque eu nunca mais assisti, mas é muito chata, bro. É muito doida. Ela tá voltando. Divertida. É, a Rose, ela deixou de ser do elenco fixo. Eu não lembro em qual temporada. Eu acho que na penúltima ela já não era do elenco fixo. E faz algumas participações especiais. Inclusive, recentemente, ela casou, teoricamente. É, bem teoricamente. Olha o spoiler. E eu tenho umas curiosidades que eu achei quando eu tava pesquisando sobre isso. O Alan, ele fez teste pra ser o Chandler no Friends. Nossa! Ia ficar muito ruim. ia ficar engraçado. Ah, qual é, né? Ah, ele é bom. O Chandler é excepcional, hein? Não tem como. Não, com certeza. E a Melissa, que era a ex-namoradinha do Alan, é uma loirinha bem baixinha, que era a secretária dele, lembra? Ah, sei. Ela era a Samara no Chamado 2. É, eu vi isso já. Ela toda pequenininha, minhãozinha, bonitinha e tal, imagina, cara. Não, melhor imaginar não. Eu preferia ela antes de saber isso, cara. Mas o melhor episódio pra mim que eu lembro, assim, é o do Charlie Waffles. Que ele vira um escritor de jingles pra crianças. Isso, é isso mesmo. Puta, é muito bom. Ele usa isso pra pegar a mulherada. É, pra pegar as mães solteiras, né? Alguma coisa assim. É. Exatamente. Aí no final, ele tá totalmente bêbado, ele vai cantar a música pra falar bye bye boobies, né? Pras crianças dar adeus pros seios da mãe, né? E tomar na mamadeira. Aí ele tá bêbado, ele começa a cantar I love boobies, I love boobies. I love boobies, cause I'm a big kid now. Come on! I love... Excelente. Então, senhores, como primeira série, eu queria falar, com a ajuda do Fabrício, é lógico, que me apresentou essa série, por sinal. Pois não. É, numa série que tá na quarta temporada, e no segundo episódio da quarta temporada, já confirmaram a quinta temporada. Chama-se Californication. Eu, recentemente, eu fiz uma maratona. Em uma semana eu assisti duas temporadas. Depois um ano de encheção de saco minha, né? Na época que eu comecei a assistir, o Fabrício me passou, ele falou assim pra mim: ô, meu, tem uma série na Showtime que é muito putaria. E eu, na época, tava assim, meio que querendo ver alguma coisa meio que com muita putaria. E, cara, quando eu vi o primeiro episódio, e daí... começa aquele primeiro episódio. Pra começar, na igreja, ele mostra o horizonte e a musiquinha do Rolling Stones, You Can Always Get What You Want. Não a versão ao vivo, a versão do estúdio, com as feirinhas cantando. Aí chega um maluco que, obviamente, eu já conhecia de um seriado anterior, chamado David Duchovny, que era o Fox Mulder da Arquivo X, dirigindo um Porsche que, segundo a ex-mulher dele, a Karen, cheirava a buceta. Com essas palavras, literalmente. Dirigindo em direção a uma igreja, como o Gabriel já falou, ele abre o Porsche, ele sai, meio que cambaleia assim, pega aquele cigarro, tipo, que já tá mais do que na hora de tirar a cinza, fecha o Porsche, um Porsche preto, lindaço, entra na igreja, o Porsche, né? Entra na igreja, coloca o cigarro na água benta e vai conversar com o Jesus crucificado lá no altar, revelando que ele é um escritor e que ele tá com problemas de inspiração. E que isso é uma merda, porque ele devia sobreviver sendo escritor, né? E nisso, ele conversando com Jesus, chega uma freira, loira, e tenta consolar ele. Só que ela tenta consolar ele, e ele fala assim: poxa, normalmente eu falaria pra te rezar umas ave-marias nos Pai Nossos, mas eu acho que isso não vai dar cabo da situação, né? Daí ele olha assim, aquela cara de, né, ressaca, de 3 dias já, e diz assim: eu acho que não. Então eu posso te oferecer um boquete? Aí, tipo, ele demora uns 30 segundos pra perceber que ela falou essa porra mesmo, tá ligado? Ele continua a conversa. E nisso, né, ela vai, abre as calças dele e acorda na cama de uma mulher, e conversando com ela, e ela dizendo assim: bah, eu tava pensando qual é que era a melhor forma de te acordar, e eu pensei em fazer um boquete. Mas, porra, assim, isso foram os 5 primeiros minutos da série. Assistir o primeiro episódio e não gostar da série, sério. Você é mulher. É uma boa hipótese. Pô, tem que assistir, cara, essa parada aí, nunca tinha visto não, já não, nem, cara, ouvi falar. Mas é o seguinte, o episódio, eu falando assim, parece realmente que é o que o Fabrício me falou, putaria. Só que me pegou no negócio, cara, é que, porra, o negócio é uma comédia / drama, entendeu? É mais drama do que comédia, até, eu acho. É, pode crer, ele é mais drama do que comédia. Apesar que se diverte pra caramba vendo ele. Sim, sim. Dizem que o Tom Capinos, ele se inspirou nele mesmo. O Tom Capinos é o cara que escreveu, né? É o produtor, o diretor, sei lá, o roteirista, whatever. Ele escrevia Dawson's Creek. Nossa! Exatamente. Ele se inspirou nele mesmo, escrevendo Dawson's Creek, pra fazer a série. Eu ainda acho que o Tom Capinos sempre quis ser o... Como é que é o nome do maluco, cara? Charles Bukowski? Isso, Charles Bukowski, cara. Porque, puta que pariu, cara. É o Californication é o Charles Bukowski escrito, cara. Eu li uns livros do Bukowski e é... Até parece que a diferença é que o... Diferença bruta até. É que os livros do Bukowski, ele é pobre e feio. E o Hank, né, ele é tido como um rico, né, e bonitão, que pega toda a mulherada. É, a diferença entre escrever um livro e fazer uma série de TV. Que é exatamente o drama dele no primeiro episódio. O começo do drama, né? Sim. Porque... Ele escreve um livro chamado God Hate Us All. E esse God Hate Us All, ele é adaptado pro cinema numa comédia romântica chamada... É, Silly Little Thing Called Love. Não! Isso, é. Exatamente. E é uma metáfora perfeita da série. God Hate Us All é a música do Slayer. E a Silly Little Thing Called Love... Não! É a música do Queen. Boa metáfora. Não, na verdade, assim, a série se trata sobre, sem querer ser puritano, ainda mais se tratando dessa série, mas a série toda gira em torno do Hank com amor pela ex-esposa, né, pela ex-namorada, que nunca chegou a ser esposa. É, exatamente, cara, ele é um cara completamente fucked up, sabe, ele tem a vida dele completamente fudida pelo fato de ele estar em crise, em depressão e coisa e tal. Ele ama a esposa, ama a filha que ele tem com essa esposa, mas é um baita de um putanheiro bêbado. Ele não consegue ficar sem comer outras mulheres. É triste isso. Na verdade, nem esse é o maior drama dele, né, cara, o foda. O drama que ele tem, tipo, a autoestima dele lá embaixo, né? Esse que é o drama. Exatamente, esse é o drama da coisa. Pô, o cara tem um Porsche e pega um monte de mulher. É tipo, não, rico. Não é só um Porsche, cara. É um Porsche, carreira, preto, com farol quebrado, cheirando a buceta. E o cara tem a autoestima baixa, pô. Exatamente, esse é o ponto. How that, né? Eu tenho que botar esse cara pra morar no Brasil pra ele acordar com a vida. Mas eles também têm bastante de crítica social à sociedade lá de Los Angeles, né? Eu vejo assim, pelo menos. Eu acho que não, cara. Eu acho que é mais... Assim, tem crítica social, logicamente. Ainda mais na primeira e na segunda temporada. Agora, o que ele mais critica mesmo, cara, ele te faz pensar como ser humano. Ele te faz pensar em toda essa filosofia hedonista e do que tu tá fazendo, assim... Tipo, que rumo... Tu vê ele fazendo as decisões que ele faz pro rumo da vida dele, ele te faz questionar as tuas, pelo menos pra mim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa mais foda da série. Porque ele tá entre várias coisas. Ele tem uma mulher que ele ama, entre uma filha que ele venera, e entre essa vida dele, que ele não consegue largar. Por quê? Porque ele tá na merda, sabe? Então, tipo, ele não sai daquela fossa. Eu quero ser quando crescer, tá ligado? Tipo, seja ele o Fox Mulder ou o Hank Moody. Eu acho o David Cowell muito foda. Seja nerd ou putanheiro, como você diz. Mas, meu, ele é putanheiro nerd também, cara. Nem foge disso também, irmão. Você é nerd sempre. Mas, tipo, pá, é um cara que, assim, que tu não tem como não gostar dele, assim, sabe? Tu olha aquele cara e diz assim, nossa, esse é um exemplo do, sei lá, tá ligado? E sem falar nisso, que, tipo, a série inteira permeada de referência a influências de rock and roll, assim, e tal. Tipo, várias metáforas. E a trilha sonora, então, meu Deus. Isso é ótimo. Não se pegar pelo roteiro, cara, a trilha sonora te agarra pelo saco e te leva embora, cara. Inclusive, na terceira temporada, a... Não! Fica em cima de um produtor de rock, né? Perfeito. É a terceira ou a segunda? É a terceira. É, peraí, agora eu não tenho certeza. Vamos abrir aqui no IMDb. Eu achava que era a segunda. É o Lou Ashby. Ashby, isso. Que, por sinal, tem a lápide mais massa que eu já vi na minha vida. Eu não lembro o que tá escrito. Não tem escrito nada. Não interessa o que tá escrito, cara. Interessa que ele tá lá com uma sainha escocesa. Sim. Com um taco de beisebol, onde é que ele ficava jogando um taco de beisebol nos vidros dos vizinhos. E com uma benga que vai até o joelho. Saindo pra baixo da saia. Tá ligado? Numa estátua de bronze, assim. Muito foda. É na segunda mesmo. Que ele, assim, ele é um apaixonado por mulheres também, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele, tipo, ele quer comer todas elas, ele não admite que façam nada de errado, nada de mal pra elas, né? E, tipo, briga, ele chega a dar porrada em outras pessoas porque maltrataram uma mulher e tal. É, ele tem toda uma espécie de senso de moral próprio. Não um senso de moral que a gente tá acostumado. Tipo, ah, eu tenho que amar minha esposa, não sei o quê, ser fiel, blá, blá, blá. Ele tem um senso de moral, um senso... nem ético, é moral mesmo, próprio, e ele segue aquilo à risca. Ele segue aquilo, só que não é o mesmo senso que as pessoas em geral têm. Ele acredita numa coisa e defende aquilo até a alma, só que isso às vezes não bate com o que a sociedade em geral pensa, sabe? Na verdade, nunca, né? É, raramente. Tem alguns, por exemplo, quando ele, no primeiro episódio da primeira temporada, que ele bate no cara que atende o telefone no cinema, que bate, tá ligado? É uma coisa que, tipo, se tu for pensar, não é uma moral judaico-cristã, whatever, mas é uma coisa, pelo menos eu não reprovo em nada, assim, a moral que ele leva, a não ser talvez a pedofilia não notificada e tal, mas é, mas o cara não sabia, né? Vamos dar um desconto. É, que a gente tá do lado dele porque a gente adora ele, tá ligado? É um negócio muito imparcial, assim. Ele não tem aquela necessidade de fidelidade, por exemplo. Ele não tem aquela necessidade... Mas ele se apega muito a amizades, por exemplo. Que nem a amizade que ele tem com o Charlie, que é o produtor dele. Charlie Runkle, que era o Dave do Lost, amigo do Hurley do manicômio. Caralho! Quê? É. Cabeça do Gabriel explodindo aí. Eu escutei também. Mentira isso, velho. Eu revi na XN esses dias o episódio, tá? Eu fiquei, minha cabeça explodiu também. Caralho. Massa. Esse cara fez tanta coisa, o Charlie. Charlie Runkle, o nome dele é Evan Handler. E ele já fez... Ele era o namorado da Charlotte no Sex and the City. Fez o Dave no Lost. Fez... David Wise em 24 horas. Ele fez aquele A Sete Palmos, que era a série do Michael C. Hall antes de ser Dexter. Ele fez Friends. Ele fez tudo, cara. Ele é bem famoso, assim, nessa. Na área de séries, pelo menos. Ele sempre foi coadjuvante, né? Só nessa que ele tem um papelzinho um pouco mais principal. Ah, mas o maluco é rodado, cara. Com certeza. Pra não fugir muito do escopo aqui, né? Somos todos engenheiros da computação, alguns já formados, outros não. Hell yeah, baby. Uma série que a galera gosta muito, eu particularmente me divirto, é The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Assina embaixo. Eu assisti bastante Two and a Half Men, eu gostava pra caralho também, mas o humor de Big Bang Theory, eu me aproximo mais, sei lá. Eu acho o Sheldon muito parecido com algumas reações que o pessoal tinha na minha república, de ficar sacaneando o outro só de propósito. E tem um episódio que ele tá no computador e a porta tá tocando e Leonard tá fazendo alguma coisa, assim. E a campainha tá tocando. Aí Leonard fala: você não tá vendo que a campainha tá tocando? Ele fala: eu tô. E você não poderia abrir a porta? Ele: poderia. E continua lá de boa, assim, no computador. A série fala principalmente de dois personagens, que é o Sheldon, que é um físico teórico, e o Leonard, que é um físico experimental. Eles são da Caltech, uma universidade americana, e tem dois amigos que são principais, assim, aparecem em todos os episódios, né? Que é o Raj, que é um indiano e é astrofísico, e tem o Howard, que é engenheiro e é o único deles que não tem doutorado. Então a galera fica desmoralizando o cara, né? A galera tem... vírgula Sheldon, né? Ah, mas os outros também, eles sacaneiam ele. Não é que sacaneio, cara. Eles concordam quando o Sheldon fala, tipo, doutor não sei o que lá, doutor não sei o que lá, doutor... É, Howard. É, e não é nem porque ele não tem doutorado, é porque ele é engenheiro, né? Os caras são físicos, astrofísicos, não sei o que, outro é engenheiro, fica mexendo, bota a mão na massa. É peão, né? É peão. Nossa vida, peão. E tem a vizinha de Sheldon e Leonard, que moram juntos, que é a Penny, que é uma menina que veio do interior, assim, foi pra tentar a vida de atriz e acaba trabalhando como garçonete, né? E ela é mega gostosa. Aí fica esse conflito aí que é interessante, né? Leonard se apaixona por ela logo de cara, né? Porra, quem não se apaixona, meu? O Sheldon. É, verdade. O ator que faz o Sheldon é gay. É mesmo? É, pode crer. Caralho, sabia, não? No último Emmy, ele ganhou o Emmy, e aí logo depois que saiu o Emmy, começou a circular a notícia de que ele era gay, porque tinham visto ele comemorando com um namorado. Nossa. Ele nunca confirmou, mas ele nunca negou. Acabam assumindo que ele realmente é gay, né? Ah, Gabriel, você realmente acredita nisso? Cara, que o Sheldon é de duas uma, cara. Ou ele é um Cylon, ou C-3PO. That's funny. The damage doesn't look as bad from out here. Caralho, verdade. Mas ele não é o Cylon. Não é Cylon. Porque Cylon, você tá em qual temporada de Battlestar? Ah, eu parei. Pra variar. Os Cylons, eles levam tudo que é emoção, sexualidade, tudo com muito a flor da pele. E o Sheldon não tem nada disso, né? Ele é um vulcano, então? Ponto. Ele queria ser, né? Talvez. Com certeza. Aliás, tem um episódio que eles estão brincando lá de adivinha o que eu sou. É. E eles sempre falam Capitão Kirk. Não! Spock. Eles sempre falam, porque ele sempre é o Spock, né? Melhor é quando aquele episódio que ele a Penny consegue um autógrafo do Leonard Nimoy pra ele. Ah. Muito engraçado. Ele tinha comprado 3 presentes pra escolher qual dá, né? 3 não, 1 milhão, um quarto inteiro cheio de presentes. Quando ela dá o negócio do Leonard Nimoy lá, ele surta e dá tudo pra ela e fala, por pouco... Eu compro mais depois. Ela, tipo, dá um guardanapo pra ele, né, cara? Agora a gente tá na quarta temporada e o último episódio, eu até fiz uma resenha sobre ele pro blog. Uma das melhores partes é que tá o Howard, a namorada dele, a Bernadette, uma das melhores personagens secundárias, assim, da série pra mim, e o Raj, que é o indiano. Eles estão no carro indo pra uma convenção e o indiano, ninguém comentou, ele não consegue falar quando tem mulheres no mesmo quarto, né? Mulheres bonitas. Mesmo ambiente. É, bonitas, bonitas. Aí o Howard fala pra Bernadette que tá dirigindo e fala, ai amor, vamos chegar logo pro hotel, porque a gente pode dormir, né? Ela, mas vamos fazer outra coisa, talvez. Ele, não, vamos rápido, aí a gente pode dormir. Ela, mas por que você quer tanto dormir? Você quer dormir? Chega aí logo. Tira um cochilo no carro. É. Tira um cochilo aí. Você vê o indiano atrás mandando um SMS, assim, e de repente aparece uma voz, assim, que eles estão com o walkie-talkie do outro carro falando com o carro deles. Aí eles falam, Bernadette, o Raj acabou de me mandar um SMS e o Howard, quando ele diz dormir, eles querem dizer sexo. E ela fica felizona. Lógico que na série isso é engraçado, né? Mas vocês têm que assistir. Não, pera, eu acabei de ver essa porra, cara. Eu estou levando a porra agora, é muito engraçado mesmo. Bom, eu vi também. Nesse último episódio teve também aquela parte que eles estão conversando, o Sheldon com o Howard e Raj, porque Leonard quer fazer um aplicativo e conseguiu convencer os caras e limar Sheldon, porque Sheldon tava enchendo o saco dos malucos. Aí ele quer chamar a atenção e botar os caras do lado dele, né? Pra fazer o aplicativo com ele e deixar Leonard pra lá. Aí ele dá uma caneca pra Raj de doutor astrofísico e pra Howard ele dá uma caneca de Howard. Eu achei muito foda, exemplificando lá do início, né? Sem moral total. E o Howard, quando chega lá pra Bernadette no hotel... Não, porque se você namorou esse cara grande aí, gigante, fortão, não sei o quê... Quando a gente for fazer sexo, eu não vou causar nenhum impacto. E é bem essa palavra, impacto. Eu acho que os caras estão começando a apelar, velho, com o Howard e Raj. Eu acho que tá ficando escroto. Estão deixando o Raj muito gay e as piadas eu acho que estão ficando sem graças. E Howard muito desmoralizado demais, assim. Acho que não precisa disso. O Raj tá realmente... Tá forçando. Sim, eu acho que é meio natural da série o estereótipo ficar cada vez mais... Marcado. Marcado. Porque, por exemplo, no Friends, no começo, o Joey não era tão estúpido. A Rachel não era tão fútil. Então, assim, eu acho que eles vão pegando algumas características e deixando mais ressaltadas mesmo, assim. É, natural, mas tá ficando escroto. É porque a gente gosta dos personagens, cara. É, pode então, ser também, né? Então, no momento que eles ficam mais estereotipados pra gente, isso meio que magoa, sabe? Porque a gente se identifica com eles, no final das contas. A gente é nerd, então. Cara. Principalmente com o Howard, né? Todo mundo engenheiro e tal. Sabe? É. ninguém tem doutorado. Olha o pessoal se identificando aí, eu não tenho nada a ver com isso. Então, e tem uma participação no final da terceira temporada, que agora virou elenco fixo, que é a Blossom, clássico do SBT. Caralho, a Blossom! É a Amy Farrah Fowler. Não é muito boa, assim, né? Mas ela... Porra, ela é muito chata, meu irmão. Assim, a personagem não desenvolveu muito, vai. A personagem não desenvolveu muito, mas ela é... Não. A atriz é boa. Ela entrou pra fazer uma ponta no final da terceira temporada e acabou ficando. Ela entrou com um personagem fraco, mas ela é uma atriz tão foda que acabou ficando com um personagem fixo. Sim, mas eu acho que o que ajudou ela a virar personagem fixo foi quando a Kelly Cuoco, né, que faz a Penny, ela quebrou a perna e teve que se afastar alguns episódios. Ah, é verdade. Né? Então eles tiveram que encaixar alguém no lugar. Eu não sabia essa porra. É, pode ser. Porque todo mundo que eu conheço que fala de Big Bang não gosta da personagem, assim. Ela tenta ser um Sheldon feminino, mas não é, cara. Não é engraçado. É. Eu acho que ela não é engraçada, porque já tem um Sheldon. É, então sabe? Fica mais do mesmo. É, eu acho que ela é uma boa atriz, com certeza. Eu acho que se ela não fosse uma boa atriz, quando a Penny voltasse, ela seria cortada, e ela não foi. Mas eu não acho a personagem muito bem feita. Ela poderia ser melhor aproveitada, eu acho. E por que vocês falaram Blossom aí? Porque ela é a Blossom. Do quê? Do Blossom. Conheço não. Conheço Blossom não. Da Blossom, que fazia a série do Blossom. É, vai ter que explicar num próximo episódio, vai ter que explicar que seriado é esse. Ó, eu vou colocar aí no post uma foto da Blossom no seriado. Caralho, meu irmão. Como que trouxeram essa mulher pra fazer isso aí? Ela é foda mesmo, assim. Não, ela é massa mesmo, cara. Apesar do nariz. Sim, ela deixou de ser atriz e virou bióloga, alguma coisa do tipo. Pera aí que eu já vou procurar certinho e falo. Caralho, ela é nerd de verdade. Verdade. Isso explica pra caralho o quanto ela consegue interpretar bem. Então, a Blossom, quem faz é a Mayim Bialik, eu acho que é assim que se pronuncia. Depois que acabou o Blossom, ela se graduou e ela virou PhD em neurociência pela UCLA. Puta que pariu! Porra. PhD? Porra! Neurociência. Pela UCLA, cara? Isso é uma universidade foda americana. Tudo que ela fala no The Big Bang é que ela sabe realmente, tá ligado? Caralho, maluco. Eu acho que ela faz The Big Bang por diversão mesmo. Porque ela ajuda no roteiro. Possível, é possível. Eu acho que ela estuda neurociência por diversão, ué. Ela deve ganhar muito mais dinheiro fazendo Big Bang do que neurociência. Ela deve ter dinheiro pra caralho mesmo. É, então. Por causa de alguns problemas técnicos durante a gravação, a gente não conseguiu falar de três séries cada um. Eu falei primeiro de The Walking Dead e eu falaria de Dexter como minha terceira série, mas não consegui. Então... A segunda série que eu vou falar é o Community. Community tá na segunda temporada agora. É uma série que eu acho muito engraçada. Ela é bem controversa, assim. Tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que é muito fã, sabe? Tem umas referências nerds muito... Mas é nerds de filme. Cults, né? É, exatamente. Tem o Abed, que ele é um estrangeiro, que ele é filho de palestinos, e ele é viciado em cinema. Então, tudo pra ele gira em torno do cinema. Ele sempre faz referências a cinema. Ele é muito bom, cara. No último episódio, inclusive, não que isso tem alguma coisa a ver com cinema, mas assim, mostra o quanto nerd ele é, né? É, ele, tipo, chega um cara lá, o Chang, ele fica, não, porque vocês não me convidaram pra festa, não sei o quê. Aí ele fala assim, a gente não conseguiu te achar. Não, vocês sabem onde me achar, não sei o quê, fala. Não, a gente não conseguiu te achar, a gente não conseguiu te achar. Falha no sistema, a gente não conseguiu te achar. Aí o cara olha assim, assustado, e vai embora, tá ligado? Aí ele vira assim, sempre dá certo. É muito massa. São várias pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, que eles entram pra uma faculdade comunitária nos Estados Unidos, né? Então, são vários losers, digamos assim. Um que é um advogado que não tem diploma, e aí ele é descoberto e tem que ir pra faculdade só pra conseguir um diploma. Tem uma dona de casa divorciada que quer dar a volta por cima. Uma mulher que era viciada em pílulas, se trata e tal, e aí quer voltar a estudar. É uma... Ah, eu sei! Vai passar no Brasil, no SBT, né? Vai se chamar Uniban, não é? Que dureza! Aí tem uma mulher que largou o colégio pra ir atrás do Radiohead. Nossa, Radiohead, cara. É, e não deu nada, lógico. Tem esse filho de palestino, né, que é o Abed, que é o melhor personagem de todos, por causa dessas referências nerds, né? Tem um cara que é mais velho, assim, ele bem mais velho, que ele quer mudar de vida, quer mudar o que ele faz, mudar de profissão e tal. E tem um cara que era ex-jogador de futebol americano da Liga dos Colégios, eu não lembro, não sei exatamente como que se chama lá, que era da Liga dos Colégios, e se machucou. Não foi o melhor episódio, mas eu acho que é um episódio que mostra a preocupação deles com os fãs, sabe, em dar alguma coisa diferente pra eles sempre. Foi o episódio de Natal desse ano, Abed Uncontrollable Christmas, que é o episódio 11º da segunda temporada, que eles são, que é todo feito em massinha. Nossa. Entendeu? Fuck me. O episódio é muito bom, é muito bom. É em massinha, mas assim, o Abed, ele fala que, na verdade, eles não são massinha. São bonecos de silicone com corpos de espuma ligados por juntas. né? Ah. E é tudo dentro da cabeça do Abed que acontece. E assim, eles não mudam só o episódio. Eles mudaram a introdução, ficou diferente. No Halloween a introdução ficou diferente. Procuram sempre trazer uma coisa diferente, sabe? Pra tirar da mesmice a série. É muito boa a série, cara. Cara, falando em muito boa a série, eu não vi a série, eu vou ver agora. Mas, em geral, cara, quando eu tô falando no início, quando muita gente não gosta da série e muita gente gosta, é porque, em geral, a série é muito boa. É fato, velho. Californication é igual. Tem um monte de filme que dá pra falar a mesma coisa, sabe? Tipo Big Bang, né? Theory. Que, na moral, eu já tentei botar pra assistir umas 3 vezes com minha namorada e ela fica olhando aquela porra com a cara de raiva pra mim, brother. Porra, mas é engraçado pra caralho, você não tá... Não. Se racha rindo, cara. Ninguém mais ri contigo, né? É um merda. Aí você se identifica mais ainda com aquela porra dos nerds lá. Não se fala que porra. Minha esposa é a mesma coisa, cara. Ela vê na TV, assim, quando eu tô assistindo na TV, ela fica puta. Papo assim, dá risada. A minha namorada, ela fala que ela dá muito mais risada em The Big Bang quando ela tá comigo. Sim, porque ela tira. O único problema da série é que tem uma... Essa dona de casa que eu falei, ela é muito ruim, cara. Eu não sei se é a personagem... Eu acho que é a atriz mesmo que é ruim. Eu acho que a personagem dava pra explorar mais algumas coisas. Agora, a atriz é muito ruim, cara. E não tem ninguém muito conhecido, assim. Ah, mentira, tem um cara assim. Chevy Chase, alguém já ouviu falar? Porra, como assim? É, acho que só pra abrir, né? Ele fez vários filmes de Sessão da Tarde. Mas não, ele fez aqui, ó, Férias Frustradas 2. Porra, esse é filme de Sessão da Tarde. Porra, Sessão da Tarde foda. Ele é o Férias Frustradas, ele é o pai, o principal. É. Quem lembra desse filme, velho? Pelo amor de Deus. Porra, todo mundo assistiu Sessão da Tarde, cara. Porra, Férias Frustradas? Eu não lembro que filme é esse, não. Mas... Todo mundo viu, mas ninguém lembra. Da família que eles vão pra um parque de diversões que tá fechado. Ok, rapaz. O Fabrício lembra. Cara, é um clássico. O clássico é... Shame on you. É que assim, quando vocês... Se vocês assistirem essa série, vierem assistir essa série, quando vocês virem o cara, você vai falar: conheço essa de algum lugar. Isso vai acontecer, pode ter certeza. Então, e a minha segunda série é Grey's Anatomy. Podem falar o que quiser, que é de mulherzinha. Até a segunda série foi Grey's Anatomy. Minha segunda série será Grey's Anatomy. É interessante essa... Não, mas tudo bem, vamos lá. A discrepância ou o quê? Não, a discrepância não, cara. É que, tipo assim, eu lembro que na segunda série era a época que eu brincava de médico, mas vamos lá. É uma série médica que fala sobre a vida dos doutores que eles começam no primeiro ano de residente num hospital de Seattle. Mas é um drama, assim, com bastante de comédia também, mas é principalmente um drama médico que nem tem milhares por aí. Mas por que que ele é diferente, assim? Que a autora dele é famosíssima nesse meio de Hollywood, chama Shonda Rhimes. E ela faz milhares de séries, ela é uma ótima roteirista, cria, assim, plots muito bons. E o começo da série, assim, só pra vocês terem noção, o primeiro episódio tem a principal, né, que é a doutora Meredith Grey, por isso Grey's Anatomy. Ela acorda na casa dela um dia, vai se trocar, simplesmente, assim, totalmente de ressaca, doida. E ela tá se trocando no banheiro e ela vê um cara na sala dela, sem roupa. Ela: ah, quem é você? Não sei o quê. E ela tinha pego ele no bar na noite anterior, né, depois de muita tequila. E a série fala bem disso também, ela curte tequila pra cacete, tá? E ela vê no cara e manda ele embora. Fala: ah, é prazer, meu nome é Meredith, né? Qual o seu nome? Na manhã seguinte: ah, meu nome é Derek. Tá, então prazer. Se você quiser café, se não, tchau. E aí o cara vai embora e ela era o primeiro dia dela como residente no hospital. Então ela se veste rápido e vai correndo pro hospital. E lá ela vê que esse cara que tava na casa dela era o médico que seria chefe dela lá, um atendente-chefe. E esse é o plot inicial da série. E aí vai se desenrolando. Tu acabou de me convencer a conhecer essa mulher, mas não assisti a série. Ele fez parecer que a série é tipo Californication, né? Mas tem um lado meio assim, tipo 10% do episódio é isso. Eu, pelo que eu sei, assim, pelo que eu já assisti com a minha namorada, porque eu acho que essa série é de mulher, né? Essa série, assim, ela, tipo, ela fala sobre os relacionamentos dos dois, mas, tipo, não tem metade da putaria que tem em Californication. Ah, não, não. Não tem 10%. Mas é o que eu falei. Elas tratam isso porque ela também, como o Hank Moody do Californication, ela também é bem fucked up, assim. Ela tá desencontrada da vida, não sabe o que fazer. E conforme as séries vão avançando, as temporadas, ela vai ficando mais ainda mais perdida pra depois tentar se achar. Mas é, fala bem disso. Tem bastante essa parte de putaria, assim, também, mas não é escancarada como no Californication. É mais relacionamentos mesmo. Assim, ó, o que eu vi dessa série, eu não vi muita coisa, foi que, por exemplo, ao mesmo lado que Californication é bem mais visceral em todos os aspectos, ele é bem mais profundo. Essa série, pelo que eu vi, ela é um pouco mais light, tanto na questão de qualquer visceralidade, tipo putaria, tipo escancarar emoções, tipo qualquer coisa, como profundidade de personagem. Eu não sei se tô falando merda e coisa e tal, é a minha opinião. É tipo, é o que eu vi, assim, é o que eu, os episódios que eu vi foi o que eu percebi, assim, mas, tipo, eu sou fã de Californication e, tipo, não quer dizer muita coisa. Quanto à série, sim. Quanto à série, ela não é tão visceral, assim, como você disse. Mas quanto aos personagens, eu não concordo, porque eles aprofundam muito nos personagens, principalmente na Meredith Grey e na Christina Yang. Ela é a Sandra Oh. É uma atriz até famosinha, assim, e ela chama cada temporada, assim, praticamente, todo mundo fala, nossa, essa temporada o Emmy vai ser da Sandra Oh. Porque ela é muito boa atriz e ela chama tudo pra ela, assim, sabe? É a melhor amiga da Meredith e ela aprofunda muito. E ela já ganhou algum Emmy? A Sandra Oh, ela já foi indicada 5 vezes ao Emmy e já ganhou um Globo de Ouro por melhor atriz de Grey's Anatomy. Então ela é foda. Isso é prêmio pessoal dela, né? Nem do seriado. E tem também a que já saiu agora, a Catherine Heigl, que ela tá famosinha agora por fazer filmes de comédia romântica. Ela era a doutora Izzy Stevens e ela era também que chamava o seriado pra ela, puxava muito da parte emocional, assim, pra ela. Era uma das minhas personagens favoritas, assim, antes de sair. A história principal é do caso, assim, da Meredith, com esse doutor aí que sai da casa dela, que ela tem um romance, que é o doutor Derek Shepherd, que é o Patrick Dempsey. Shepherd? Peraí, Shepherd mesmo? Isso não é de Lost? O Jack é Jack Shepherd. Ele é Jack Shepherd, com E. Ah, então é diferente. É totalmente diferente. Totalmente, mas Grey's Anatomy... É, Lost é primeiro que Grey's Anatomy, né? Lost é de 2004, Grey's Anatomy é de 2005. Então eles copiaram o Lost. Talvez não, sobrenome comum, sei lá. Esse Derek Shepherd, ele, o ator dele é o Patrick Dempsey, que ele era aquele cara que fez Namorada de Aluguel, lembra? Não. Não. Sessão da Tarde também. Fabrício, tem coisa que só tu lembra, cara. Desiste. Tá, é um filme que ele era molequinho, que ele quer comprar uma luneta e a menina quer não sei o quê, e ele paga ela pra ela fingir que é namorada dele por um dia. Ele era molequinho ainda. Clássico da Sessão da Tarde, vale a pena. E agora também ele fez alguns filmes de comédia romântica em Hollywood. Grey's Anatomy é um point, assim, de galera que faz e depois sai pra fazer os filminhos, assim. É tipo uma ação de Hollywood. Só que mil vezes melhor. You lose! Mas é um dos seriados mais consolidados, né? Falando em séries mesmo. Tem uma audiência fixa, sei lá, de 24 milhões semanais. Então é absurdo, assim. Assim como Malhação. É, não, eu acho que é bem Malhação mesmo essa série. Não é, cara. Agora eles estão na 7ª temporada e o último episódio da 6ª temporada foi o melhor episódio da série inteira. E quem sabe de todas as séries, assim. Se um episódio é foda, eu falo que ele é nível Lost, né? Porque a gente era maníaco por Lost. Mas esse foi nível Lost, quiçá melhor. Cara, porra, eu não vou dar spoiler aqui de graça, mas tem que ver. Quem vê a série sabe o que eu tô falando. É um episódio espetacular do começo ao fim, você fica grudado na cadeira, você não sabe o que vai acontecer. Agora, a 7ª temporada, eles estão ainda se recuperando disso, pra vocês terem noção. É quando morre um dos personagens? Morre geral, velho. Mas aí, quem que fica pra fazer a série, então? Alguns principais, outros morreram. É foda, velho. Mas sabe quem participa também? Vocês assistem Supernatural? Não. A long, long time ago. O pai deles, Ele é... participa. O pai do... dos Winchester. Tá, eu sei quem é que é. Um maluco barbudo. É, ele fez o PS Eu Te Amo também. Porra, cara, Fabrício! Cara... É só comédia romântica nessa porra, Fabrício, velho. É só tu que vê essa porra, cara. Porra, não é, velho, não é. A outra série que eu ia falar hoje, eu já falei de Two and a Half Men, né? E a outra seria Supernatural. Uma não tem nada a ver com a outra, né? As três entre si não tem nada a ver. Você é bem eclético em termos de série. Sim, sim, bastante. Tanto que a minha preferida de todos os tempos é Lost. E eu adoro essas outras também que eu falei hoje. Então, não tenho um padrão assim, ah, eu gosto mais de drama, eu gosto mais de... Não, se a série for boa, vale a pena assistir. Então, a gente ia falar de três séries. Eu tava pensando em falar em, obviamente, Californication, Weeds e Blue Mountain State. Eu ainda não me decidi em qual eu vou falar. Mas você vai ter que decidir agora. Exatamente. Blue Mountain State ou Weeds? Porque eu amo Weeds. Eu amo a Nancy, na verdade. Mas tudo bem. Mas agora eu vou tirar na sorte. Vamos ver. Ok, Blue Mountain State. Você tem um dado de duas faces, é tipo isso? Também conhecido como moeda. Ah, bom. Eu senti uma pitada de desgosto no Raul quando ele falou Blue Mountain State. Não, é que é o seguinte, eu tinha em mente falar em três séries. Duas que eu gostava pra caralho, e uma que era uma série minha de escape. Porque pra mim, em séries, assim como desenhos animados, tem muito esse lado, válvula de escape. Pô, só tem esse lado, né? Por isso que eu não sou viciado em série, assim. Quando tu tá cansado do trabalho, da faculdade, de qualquer coisa, e só quer ver aquela coisa brainless, completamente brainless, pra, tipo, puxar uma descarga no teu cérebro, sabe? Isso, cara, eu acho que séries, cerveja, whisky, qualquer etílico, qualquer drogas, e séries, e desanimado, são ótimos pra esse tipo de coisa. Com certeza. Blue Mountain State, cara, caiu que nem uma luva nesse último semestre. Eu tava vendo, quando eu fui pensar nas melhores séries que eu gostava, eu vi que todas tinham a ver com sexo e drogas. Mas não que isso tenha alguma coisa a ver com a minha personalidade. O Blue Mountain State, cara, é uma série completamente brainless. Mas assim, o personagem principal é um cara chamado Alex Moran. Moran? É, Moran, é, exatamente. Quando eles chamam ele no jogo, Hey, Moran! Moron, em inglês, é idiota. Então ele é o Alex idiota. Ou, tipo, idiota, sei lá. Ele é o reserva de quarterback de um desses times de colegial de futebol americano. Colegial não, é faculdade, né? Tipo assim. Isso, faculdade. Ele é reserva de quarterback. Só que ele é um puta de um quarterback foda. Acontece que ele quer é curtir a faculdade. Onde curtir a faculdade pra ele significa transar e ficar bêbado. E usar o máximo de drogas que ele conseguir achar. Bom, é uma boa definição. Não, exatamente é. Pra quem fez o Unicamp, que nem a gente, né? Esse cara, ele é tipo, ele não leva nada a sério. O melhor amigo dele é o mascote do time. O seriado é completamente American Pie style. Mas, tipo, a diferença é que os caras não são nada loser. Também não são nada, tipo, alguma coisa de nossa, que cara massa, tá ligado? São uns baita de uns lesado, só que, tipo, eles transam e enchem a cara e ficam chapados o tempo todo. Assim. E, tipo, o Alex Moran, ele não quer saber de nada, sabe? Ele quer virar um professor de colegial. Depois que ele se formar, sabe? De boa. Todo o pessoal do time, porque ele tá num puta time, que é o BMF, Blue Mountain State. Só que todo o time dele quer virar profissional. Ele, longe disso, o esforço que ele faz na série é sempre pra não virar titular. Quando o titular se machuca, cara, ele faz tudo pro cara melhorar, ele arranja um substituto, ele faz o escambau, tá ligado? Tanto que na primeira temporada o melhor amigo dele, o Craig Shiloh, na primeira temporada, na segunda temporada ele desaparece completamente. Ele diz assim, nossa, você se esforça tanto pra ser um reserva que seja quase inspirador, sabe? Nessa série que tem o buceta de bolso, o Pocket Pussy, pode ver. Que o capitão do time, ele tem uma buceta de bolso. É que alguém do time rouba a buceta de bolso dele durante uma festa. Mas o que seria uma buceta de bolso? É uma buceta de Pocket Pussy. É uma réplica de silicone de uma buceta. lembra quando tu entrava naqueles sites pornôs, quando tinha, assim, 2 meses atrás, e que, tipo, tinha aquela pornstar, e eles falavam assim, ah, eis a réplica da buceta, não sei o que lá, eles tinham uma réplica em silicone da buceta, e vinha com um kitzinho com silicone, com KY junto já. Então, exatamente, cara, exatamente. É isso que é uma pocket pussy, cara. Só que é portátil e não fala, né? Cabe na palma da sua mão. Digamos que você tem na palma da mão o que você precisa, né? Sua companheira de viagem. Então, cara, eles roubam essa pocket pussy do capitão do time no meio de uma festa na casa dele. Segundo todo mundo na festa, ela é muito melhor que uma buceta de verdade. Aí o que acontece? Os caras ficam passando de um pro outro. Puta que pariu. E o time inteiro pega sífilis. Porra. Aí, nossa, para no jornal da cidade, coisa e tal. O seriado em si, o clima do seriado, tipo, em geral, que tu ficaria preso. Porra, sai no jornal, caraca. Vai destruir a moral do time, coisa e tal. Nada, eles estão preocupados em achar a Pocket Pussy. Quem vai ser o próximo a usar a Pocket Pussy, tá ligado? Tipo, eles não ligam pra nada, cara. É muito engraçado. Principalmente o Moran. Cara, o cara não liga, assim, absolutamente pra nada, sabe? E a outra série, porque, tipo, mais imbecil que seja, te faz pensar nas suas opções de vida, né? Então... Você tinha uma dessas também? Hã? E emprestou pra galera ainda? Puta. Não. Eu não tinha uma Pocket assim, não, cara. Eu tinha um boneco inflável, eles roubaram. Você morava com o Gabriel? Então, não foi o Gabriel que roubou, não. Foi o Negão, cara. E, tipo, ele furou a boneca inflável. Foi triste. Já arrebentou a boneca inflável. Quando eu vi, eu nunca achei o furo, na real. O Raul emprestou a Pocket Pulse pra galera do Vale Tudo lá. Mas o mais impressionante sobre essa série, cara, é que dizem que ela é inspirada num cara real. O nome do cara é Josh Dunham, que ele era quarterback de um time de universidade também. E hoje em dia, acho que o último trabalho que ele fez foi aquele capitão, major, sei lá o quê, dos Transformers 2, 1 e 2, lembra? Nossa. O maluco que, tipo, é o meio que o militar bonzinho da história. Tô ligado. É, então, o Alex Moran é inspirado nesse cara. Caralho. Imagina a faculdade que esse maluco teve. E o cara virou depois Hollywood. Que beleza, hein? Né? Porra, Deus gostava desse cara, né? O cara fez de tudo pra se fuder e ainda virou ator de Hollywood. E esse é só um personagem, cara, porque todos os personagens principais das séries são muito bons. São completamente idiotas e estúpidos, mas são muito bons. Muito engraçados, assim, completam a série. Então, sei lá, é uma série, assim, pra quem quiser, tipo, puxar a descarga no cérebro, assim, não tem nada melhor. Tu pega uma cerveja, acende um cigarro, se deita na cadeira e assiste a merda. Mas se liga, Californication é nesse estilo também, não? Assim, tipo, de você assistir pra relaxar de boa e sem se preocupar muito com o plot. Mas então, lá não é pra assistir de boa, assim. Quem quer acompanhar, pá. É que assim, eu acho que qualquer série você consegue assistir desligando o cérebro e você curte, entendeu? Umas mais do que outras. É, mas você perde muito, né, da série. Mas assim, algumas você não perde merda nenhuma. Você acompanha a série de boa. Outras, se você não prestar atenção, não entrar na série, você perde muita coisa, né? Californication é desse tipo. Se você não entrar na série, não entender quem que é o Hank Mood e tal, você perde muita coisa. Ok. No Californication, os personagens têm profundidade e é um drama. A série, apesar de ser comédia, apesar de ter putaria e mostrar peito de todo mundo o tempo todo, pelo amor de Deus, é o único lugar do mundo onde as mulheres de manhã não levantam e puxam o lençol pra cima dos peitinhos. Os personagens têm profundidade e, tipo, a série é um drama em si. Agora, essa aqui não, cara. Essa aqui dá vontade de tu abrir uma cerveja, só isso. O único desejo que tu tem durante a série não é mudar a tua vida, é abrir uma cerveja. É, eu vou falar da série mais injustiçada da história do mundo. Se chama... Ô, produção, bota a vinheta aí. Law and Order Special Victims Unit. Puta que pariu! Que série mala do caralho. É injustiçada por quê? Porque falam bem dela, é isso? Pô, essa série é muito foda, meu irmão. Vai tomar no cu. A galera fala mal, mas, pô, é muito de boa. É uma série que... É um spin-off do Law and Order, né? Que fala sobre lei e ordem, que é uma série de advogados e detetives. A gente já viu quão profundo é o negócio, vamos. É. Só que ela era uma das primeiras. Ela, a Law and Order original mesmo, acho que durou 20 temporadas. Acabou ano passado. Caralho! E essa spin-off continua desde hoje, começou em 99. Ela fala de vítimas de sexual harassment, que é ataques sexuais, estupro. E se passa em Nova York, essa. Aí o principal são dois detetives. O foco dessa é mais em detetive do que as outras têm. Fala bastante dos advogados e dos detetives. O foco é mais na investigação, nos crimes. Que tem a Olivia Benson, que é a detetive mulher, que ela nasceu de um estupro. A mãe dela foi estuprada e aí ela entrou pra letra. Por esse caminho de detetive pra acabar com essa injustiça. E o outro, que é o detetive Stabler, que ele é só detetive, não tem nenhuma ligação assim com o estupro. Ele é ex-marine, né? É um pai de família, tem alguns problemas com a família, tem filhos e se preocupa bastante com os crimes, com medo disso chegar na família dele também, né? E eu acho interessante, assim, a gente assistia muito na República que eu morava, porque a gente tinha net. Porque é a única coisa que passa no Universal. Isso. Aí passava no Universal toda hora, meu irmão. A gente ligava a TV, Law and Order. Aí a gente gostou, acostumou, velho. É muito foda. Não é Universal Channel, cara. É Law and Order Channel, aquela porra, cara. Mas eu acho que você falou a palavra certa. Você, não é que você gosta, você se acostumou com a série. Porque a série é horrível, velho. Não é, é muito divertido, cara. Ela ficou 20... A outra ficou 20 anos... Ah, essa tem 11. Universal Channel te venceu pela força, admita. Mas como ela tá 11 anos no ar, vencendo todo mundo na força... Fifo, lembra no início do podcast que tu disse que tu não era fã de séries? Não sou. Isso explica. Porra, mas os caras têm que ter público pra manter essa porra aí até hoje. É, público eu acho que eles devem ter de alguma vocês maneira. Vocês têm preconceito. Você não precisa se ligar no plot da história, cada episódio é contido. Ela tem uma linearidade escondida, assim, né? Mas cada episódio é contido, você vê um e entendeu tudo de boa. E é sempre a mesma coisa, que começa com mostrando o crime, né? Aí fala aí. É sempre a mesma coisa, tu devia estar defendendo a série, não falando mal dela. Não, mas eu tô falando bem porque ela é o estilo de série que eu gosto. Não precisa ficar acompanhando o plot. Eu assisto série, como você falou, for fã, assim, pra relaxar. E era uma coisa que tava sempre disponível lá, então a galera foi pegando o gosto. Eu não me incomodo de ser sempre a mesma coisa. Uma coisa que eu acho divertido no Law & Order é que quando os detetives vão falar com os suspeitos, que são normalmente muita gente, né? Os caras não estão nem aí pro detetive, meu irmão. Falam, o que você tá me entrevistando aqui? Eu não vou falar nada pra você não, seu policial escroto, sai da minha casa. Meu irmão, se nem faz isso aqui no Brasil, porra! Tá fudido. Cara. Detetive Stable é foda, o cara é forte pra caralho, imenso, bota moral em todo mundo, sempre o policial bad, tá ligado? E a galera tinha a teoria lá de que no dia que ele descesse a mão em alguém, essa pessoa morria. Tem um episódio que ele vai bater no cara e o cara tem um ataque cardíaco e cai no chão. Muito sinistro, a gente falou. Teoria comprovada. Cara, a única coisa foda nessa série é a abertura. A abertura é sinistra. E tem um julgamentozinho. Um julgamento não, uma narração sempre que eles falam também. Tipo, no mundo dos criminosos, sei lá, e começa a falar, não sei o que, esse detetive, vai, e tem que resolver os casos. Essas são as suas histórias. Aí começa. Ah, pode crer. E uma apresentação parecida feita em MIDI, mega brega, mas eu acho muito divertido. A série, ela é toscona, né? O objetivo dela, eu acho que deve ser esse, né? É a diferença de uma série, por exemplo, da HBO, que é uma série, tipo, os caras fazem meio que estourando orçamento, escapal. Ou então uma série da, por exemplo, Showtime, que é uma série que eles fazem só pra pay-per-view. Só pra pay-per-view. A Law & Order, cara, é feito pra não pay-per-view, sabe? É tipo, canal normal. Então, é diferente o público, é diferente a complexidade da série, é diferente um monte de coisa, sabe? E ela é feita pelo sinistro Dick Wolf. E traduzindo em português fica Pinto Lobo. Qual série que você ia falar? É uma série sinistra brasileira chamada Malhação. Yeah. Essa é foda, meu irmão. Bom, depois do Law & Order eu não podia baixar mais o nível, pensei, mano. A Universidade de Atores da Globo, sempre atentando a temas que suscitam a curiosidade do jovem brasileiro, entendeu? Sempre passando ensinamentos importantes sobre AIDS, gravidez. O que explica muito bem a geração de hoje em dia, né? Nós apresentamos algumas pessoas que vão participar mais regularmente desse podcast. Aê! Vamos ter mais um episódio mostrando outras pessoas que irão participar regularmente. Esse formato a gente quer repetir mais algumas vezes, porque tem muita série boa, muita série que todos nós acompanhamos, mas ela vai vir mensurada entre outras pautas. Nesse episódio apresentamos o Fabrício, o Raul, eu e Fifo. E mais pra frente vamos apresentar mais duas pessoas pra vocês conhecerem e conhecerem o gosto delas pra séries e tudo. A gente quer receber um feedback de vocês também, né? O que vocês acharam desse formato? O que vocês acham que poderia melhorar, acrescentar, tirar? A gente gosta muito do Nerdcast, todo mundo ouve o Nerdcast e é bem, pode parecer no início com um modelo bem parecido, porque é de fato mesmo, a gente tá só começando. Assim como todos os outros podcasts. Podcasts, né? É, porque os caras são referência, bom pro caralho, né? Então, a gente vai, com o tempo, criando nossa identidade. Então, comentem, mandem e-mails, mandem Twitter, Facebook, onde vocês quiserem, no site mesmo, seriesnoonibus.wordpress.com. California, here we come, right back where we started.